das regras desta noite para vocês. Não se preocupem, a regra número 1 é o que podem e o que não podem tocar. Podem tocar aqui. Podem tocar aqui. Não, não, não, não, não. Segundo lugar. Podem tocar aqui. Podem tocar aqui. Não, não, não, não, não, não, não. E finalmente, o último gatos. Podem tocar aqui. Vocês podem tocar aqui. Isso é o que a lei diz que não podem tocar. Mas eu tô vendo muitas infratoras nessa casa. E não tô vendo nenhum policial. Não é não? Junho. Olha, eu vou ter que ficar sem calcinha hoje, porque alguém rasgou a minha calcinha favorita ontem à noite. Ei, não tem graça, não. Desculpa. Era da minha avó. Não era da sua avó. Podia ter sido. Alcança essa camisa aí pra mim. Ei, o que a gente faz com ela? Eu não... Como é o nome dela? Quem foi? Eu não... Tá, desculpa. Qual é o nome dela? Você tem que saber, você que eu chamou sim, a menina. Eu... Tem que lembrar o nome dela. Eu sei o nome dela. Tá, então qual o nome dela? Penélope! Ah, que é? Sei lá qual o nome dela, mas ela era bem legal. Que mesa legal, onde comprou? É uma coisa velha que apareceu na praia depois do último furacão. Você que fez ela? Hum? Devia vender essas coisas. Ah, legal, valeu. Na verdade, bom, a ideia é essa. Móveis conceito sob medida do Mike, mas o mercado ainda não está no ponto ideal. Não sei, estou esperando o banco oferecer juros competitivos, que é o que eu estou querendo. Aí eu estou dentro. Legal. Beleza, eu vou ter que ir embora. Fica de boa aí, tá? O quê? Vai deixar a gente aqui? Não, eu vou. Por quê? Vocês estão pensando em roubar as minhas coisas, é isso? Provavelmente é o que estranhos fazem. Não façam isso, beleza? Tá bom. Tá bom. Beleza. E aí, te vejo de novo? Ah, é provável, não sei, vou ver. Te ligo. Tchau. Móveis conceito do Mike. Cadê o George e o resto dos caras? Me ferraram. Pegaram outro trampo de última hora. Daí contratei esses caras. E onde conseguiu eles? É, você sabe, é indicação. Ah, se liga, achou nos classificados. Fala a verdade. Não. Mas, Mike, eu não posso ter gente sindicalizada querendo benefícios e tal. Eu tô fora disso. Ah, tá, beleza. Então, o que Oi, bom dia. Na casa? Espera. Oi? Você é o Sol? Sol, Sol. Eu sou o Adam. Adam, tudo bem? Esse é o Mike. Vocês vão trabalhar juntos. Como é que é? Pode me dar um minuto? Eu quero resolver uma coisa aqui. Pode subir lá. Não, peraí. Você tá de brincadeira comigo, né? O que foi? Ele tá usando tênis. O cara não sabe nada. Mike, me faça um favor. Suba lá e faça o trampo por 14 paus a hora. Só que minha hora é 20, favor, tá? Me ajuda aí. Eu pago 18. Não, não, você vai me pagar. Você é como um filho para mim. O filho que você está pagando 20 por hora? E aí? Escuta, já instalou o telhado, já? Não. Que droga. Como conseguiu esse trabalho? Classificados. E aí colocou lá que já tinha instalado telhados. É. E beleza. E aí, o que você tem na mochila? Abre aí pra eu ver. Não tenho nada na mochila. Abre essa mochila antes que eu abra a sua cabeça. O que você acha? Eu tenho um sanduíche de presunto e queijo. Você sabe ler? Hã? Uma Pepsi por dia, estava escrito lá. Eu vou fazer o levantamento. Se faltar alguma coisa, eu vou atrás de você. Não está pegando? Não. Posso ver se é bateria, mas olha, eu acho que não é não, hein? Vamos tentar ver o que é isso. Faz o seguinte, não, fala que se quiserem entrar, pra irem lá, tá bom? É isso aí. A gente se vê depois. Tchau. Mas, cara, o que você tá fazendo? Tira a mão daí, você tá louco, cara. Que droga. Foi mal. Isso é novo e vai continuar novo se você não arrancar o plástico. Por que deixa isso aí? Proteção. Eu só vou tirar quando for vender. Ele vai estar novinho. Você é de onde? Citrus Springs. Joga bola? Jogo, na defesa. Tem cara de zagueiro, não. Eu tentei entrar pro time de futebol na faculdade, mas acabou não rolando. Aí não resistiu ao charme do ramo de telhados. É isso? É isso e ao charme do sofá da minha irmã. Será que você pode me levar até o meu carro mais tarde? Ah, não vai dar não. Vou jantar fora. Mas posso te levar amanhã de manhã. Que hora você entra no trampo? Eu queria falar disso com você. O que foi? Meu supervisor... Ele me acusou de roubo, daí eu pedi demissão. Quê? É, mas eu tenho... Eu tinha aquela entrevista na T-Mobile, então... Eles me pediram para usar uma gravata. E você sabe o que eu acho de usar gravata, né? Por que não usou a gravata? Você conhece as minhas regras. Ah, para com isso, vai. Que foi? Eu também... Poderia... Quê? Quê? Que você disse? Que você ouviu? Você tá fazendo aquilo. Tá fazendo aquele jogo. Que jogo? Não, você faz isso toda hora. Não vai funcionar mais. E, por falar em jogos, eu podia trampar com isso. Ah, sim. Eu podia vender pras pessoas, podia ganhar uma grana. Vai ganhar muita grana. Eu podia ser a voz do jogo. E aí ia ganhar mais ainda. Eu tenho uma voz muito boa. Eu faço imitações maravilhosas. É, você faz. Então, faz uma pra mim, vai. Eu não vou fazer isso agora. Faz, vai, faz. Não. Qual é, vai? Escuta aqui. Eu já volto. Entre no helicóptero. John Connor, venha comigo. Tá legal, tá bom. Só no caso de não dar certo, por que você não vem jantar comigo e com o Paul hoje? E aproveita e pergunta se ele tem algum amigo que tem uma vaga no marketing. É que tem vezes que as pessoas querem... Sabe, elas acham que devem receber muito mais do que merecem. Então, é uma pena, é chato. Enfim, é um porre. Eu só não quero ser o cara que diz pra elas que elas não vão poder reconstruir suas casas. Vamos falar de outra coisa? Que tal? Verdade, eu cansei de falar de planos de saúde e de processar formulários de seguros médicos, eu sei. Isso. Eu sei. Pois é, quer dizer, é um pouco diferente quando você faz pedidos a convênios e também tem os danos a propriedades e coisas assim, mas eu acho que tem semelhanças nisso também. Oh, pera. Aí, lembra do que eu disse? Não, é que... Desculpa. É que eu não quero dirigir essa noite, sabe? Eu dirigi o fim de semana todo. Tá, desculpa. Tudo bem, relaxa. Esqueci. Alguém vai beber o resto, eu acho. Aí. Eu bebo. Aceitou a oferta. Tá bom? E aí? Aonde vai? Ai, nossa, aquele dia foi uma loucura. Aí, sabe qual o DJ que vai tocar aí hoje? Não. Desculpa. Alô? O Mike! Mike! Desculpa aí. Ô, Mike! Como é que tá? E aí, cara? O que tá rolando? Tudo bem, beleza? Vocês vão entrar aí? É, vamos sim. Eu posso também? Olha, cara, não vou deixar você entrar com essa roupa aí, não. Ah, qual é? Eu faço qualquer coisa. Não é culpa minha, não. Quer dizer, os caras não vão deixar você entrar com essa roupa aí, eu tenho certeza. Com essa roupa aí, não. Alô? Beleza? Uhum. Que saco. Ah, tá, chega aí. Tá me devendo uma, tá? Olha, eu prometo... Escuta, sem perguntas, tá me devendo uma, beleza? Qualquer coisa. Tira esse capuz. Tem que parecer mais, sei lá, enfia a camisa pra dentro, cara. Usando tênis. É ridículo. George, camarada aí, tá? Está entrando, desculpa. Fazer o quê? Beleza? Valeu. Sabe o que é? Eu só tenho esse tênis. Anfiteatro, casa de shows. E aí, gata? Me dá um desse aí. Pega um aí, cara. Mas é de graça? Desencana, vem na minha. Vou lá em casa. Consegui um novo recruta. Ah. Meninas, conheçam o Kit. Essa aqui é a Samantha e essa aqui é a Ruby. Oi. E aí? O que vocês acham? Sim, não, talvez? Ah, sim. As lobas vão comer ele vivo. É? Esse é o controle de qualidade, amigão. O que vocês fazem? Chega aqui, cara. Vem aqui. Olha só, quando uma mulher disser que o nome dela é uma flor, um carro, uma pedra preciosa, sei lá, não pergunta o que ela faz, beleza? Se ligou? Tô sem tempo, cara. Agora vai ter que retribuir o meu favor, tá? Falou. Tá vendo aquela ali, ó, com a tiara e a faixa? Tô. Vai lá falar com ela. Vou falar o que com ela? Eu sei lá, cara. Se vira, nunca falou com uma mulher, cara. Vai lá, seja criativo, cara. Criatividade, vai. Eu acho que ela não tá afim de conversinha. Olha a roupa que ela tá usando. Ela veio aqui hoje porque ela quer conversinha. Vai falar com ela, cara. Vai logo. Vai lá, daqui a pouco eu vou te salvar. Vai logo. Vai, tá. Vai. Vamos ficar bêbada se a gente conseguir pegar uma bebida, né? Ela tá tipo ignorando essa parte do bar. Será que ela não tá vendo que a gente tá aqui? Ai, é muito chato isso. Com licença, tô passando. Nossa. Que é isso? Qual é a sua, hein? Vai derrubar minha namorada. Como é, meu irmão? Vai fazer o quê, hein? Vai encarar? Tá bom. Tô saindo fora. Oi, eu te conheço? É, ainda não. Eu não sabia que tinha um namorado, mas mesmo assim, obrigada. Imagina. Esses caras aqui são uns idiotas. Obrigado por isso. Com quem que a gente tem que transar pra pegar uma bebida? Pode ser comigo. Ele? Você ia gostar, né? Com certeza. A gente já tá aqui há um tempão e eu tenho 21 anos. Isso é verdade. Eu não consigo ficar bêbada. Tem 21 anos? Chegou bem aos 21, hein? Obrigada. Olha, eu pagaria um drink pra vocês, não, mas... Não, se preocupe. Tá tudo bem. O meu nome é Adam. Oi, eu sou a Liz. Oi, Liz. Muito prazer. E aí, beleza? Querem um? Oh. É que eu não achei ninguém pra beber. Estão afim? Tá falando sério? Agora. Beleza. Perfeito, tá queremos. Tudo sozinho. Então um brinde aos nossos filhos. Que tenham pais muito, muito ricos. Com saúde. Certeza. Meu Deus. Estudo na USF? Ah, é? Então vocês estão de férias, é isso? É, se eu não estou enganado, aqui está dizendo 21, é isso? Eu tenho 21. E por que ela não está vomitando? A gente não conseguiu beber. Ah, como assim não conseguiram? Isso não é desculpa. Sua amiga é uma péssima. Minutos. Péssima amiga. Ele tá certo. É o aniversário dela. Você é uma péssima amiga. Ela fica bêbada. É uma péssima amiga. Ela disse, eu ouvi. Não, peraí, o que é isso? Escuta, vou fazer o que mais tarde? Você gostaria de saber, claro, né? Claro que gostaria. Pra ser bem sincero, eu quero levar vocês pra um outro lugar. Por que não dessem pra ver o show? Show de dança masculina? Isso é sério? Uau! Muito mais que sério. Olha, nós temos muitas amigas. Elas também podem ir. São quantas? 8 ou 9. Então, beleza. É só apresentar isso na entrada, que aí elas entram, entendeu? Dá isso pra elas. Então tá. Talvez a gente vá. Não. Isso é um compromisso, tá? Talvez a gente vá. Isso é um lance... É. Se seu amigo também for. Com certeza. Então já era, porque ele vai estar lá. Com certeza ele vai estar lá. Sério? Eu vou. Então é o seguinte, o show começa, olha só, em 45 minutos, beleza? Vocês vão? Tá bom, vamos. 45 minutos, hein? Vocês vão mesmo, né? A gente vai. Promete? Tá, a gente promete. Peraí, você é stripper? Eu juro que achei que você ia pipocar, cara. Você mandou muito bem. Escuta, eu te devo essa, tá? Te dou 100 paus, mas só no final da noite, beleza? Se você quiser, sei lá, entrar nessa, beleza, cara? Entrar nessa? Como assim? É, você vai ver. Você vai ver. Se prepara aí, hein? Gente, olha só, o Mike! E aí, meninas? Oi, tudo bem? Estão prontas? Te ver, hein? Quintas, sextas e sábados à noite. Antecipado 15 na porta 20. Ah, esse aí é o dono. Ele não faz a coreografia dos meus solos, mas faz a coreografia de toda a galera aqui, entendeu? Tá vendo essa parada? A mulherada vai ficar maluca com isso aqui. Eu tô pensando em dar esse número pro Tarzan, não sei o que você queira. O que você acha? Não é muito meu estilo, mas quem fizer vai ficar legal, né? Ah, é muito louco, cara. Quem é ele? Então, esse aqui é o Kid. Ele atraiu 9 universitários pra gente hoje. Eu pensei em dar uma força pra ele, dar uma grana. Ele pode ajudar a gente aqui hoje. O que é que você acha? Qual a sua idade? 19. 19? Quer que eu faça o quê com ele, Mark? Ah, qual é? Ele não tem cara de 19 anos. Olha pra ele. Ele não pode ficar aqui. Com 19 ele não pode ficar nem na rua. Por quê? O que ele vai fazer? Bom, a gente pode cuidar dos adereços. Eu posso fazer de tudo. A gente cuida de tudo, cara. Vai. Tá bom. Legal, adereços. Valeu. Cuida dos adereços hoje. Faz o que o Mike te mandar e o que os outros caras te mandarem. Limpa os banheiros, seja o que for. Valeu? Essa noite. Escuta. Isso não é brincadeira. Tá legal? Isso não é um hobby. É um negócio que eu tenho aqui. Então a última coisa que eu preciso é de um adolescente doido ferrando com o meu futuro. Ele não vai fazer isso. É. Com aquela mulherada lá, é melhor ter cuidado com os dentes. Aquela mulherada não me desce. Galera, esse aqui é o Kid. Agradeçam depois, tá? Ele vai ajudar a gente aqui hoje. Então esse aqui é o Rich, o bem dotado, Ken, Tito e o Tarzan. A fé de tampa. Tá, olha só, é só dizer que adereço vocês precisam, que depois eu mando ele arrumar, tá legal? Beleza. Divirtam-se. Tá afim aí? Eu não tô afim. Não? Não, tô legal. Sei que sabe. Parece que você tá com nojo disso aqui, meu irmão. Há quanto tempo tá na força? Quê? A policial. Há quanto tempo é tira? Eu não sou tira. Eu tô só zoando com você. Senta aí, cara. Ele tá só te zoando. E de onde você conhece o Mike? A gente trabalhou junto numa obra. Esse creme de barbeiro, eu te falei. Muito bom. É orgânico e natural, né? E quanto é que você ganha nesse trampo? É muito bom. Algum problema? Ele é um pouco mais caro, mas valeu a pena. Valeu, né? E quanto você ganha no trampo? Uns 10 por hora. Debaixo dos panos? É. Olha só. Então tá aqui pra ajudar a gente? Eu tô. Legal. Então, como seu primeiro trampo... Bam! Tá muito branca pra você? Como é que é? Fica esperto. A perna tá branca? Caramba, meu irmão. Então, você podia passar um pouquinho de spray nas minhas pernas. Qual é? Anda, cara. Não quero passar spray na sua perna. Passa logo. Vai. Todo mundo aqui teve que fazer isso. É parte da iniciação, cara. Anda logo. Vai, Kid, ajuda aí. A gente vai te pagar no final da noite. Você vai ser um cara muito feliz. E é pra massagear com força, hein? É sério? É? Cai fora daqui, cara. Ele fez isso também. Mas que otário. É você, gente boa, cara. Podem ficar nessa mesa da frente. Obrigada. Tá bom aqui? Vocês têm documento? Temos. Tem documento? Não vão ficar só no drink sem álcool. Não, não, não. A gente já tomou umas hoje, bom, então... Nada de drink sem álcool, nem suquinho. Divirtam-se. Valeu. Tá bom, obrigada. Bom, primeiro é o show do grupo, daí vem os solos, daí a cadeira quente. E se tudo correr bem, se elas ficarem assim bem excitadas, aí subimos o preço das cadeiras. Então, não vai ferrar a gente, tá? É muito fácil, cara. Só precisa passar os nossos adereços antes da gente entrar no palco, beleza? É só isso. Tem que fazer só isso. Traz os adereços e o que eles precisarem. Então é isso aí, cara. Meu. É muito fácil. Olha quem chegou. Eu trago as notícias. Esse aqui é o Tobias, o nosso DJ da casa. Tobias, olha, Kid, Kid bem? Tobias. Ele vai te dar a deixa antes de cada número. Agora, pra esquentar. Agora, essa aí é a poção do amor. Quê? Poção do amor? Isso aqui é de morango, é isso? Caramba. É uma pequena mistura. Em Miami chamamos de Hey Juice. Hey Juice. Hey Juice, porque se beber a garrafa toda vai dizer: ei, você vai gostar, cara. Dá um pouco pra ele. É, você não pode beber não, cara. Quer uma coisa mais leve? Mas eu não sei que parada é essa. Isso aqui é fraquinho, cara. É como ficar bêbado sem nenhuma caloria. Experimenta. Quer mesmo? Tá. Tem certeza? Vai, bebe. Você que manda. Legal, legal, legal, legal, legal. Como estão essa noite, gatas? Vamos lá, mais uma salva de palmas. Vamos lá. Vai chover, a chuva vai cair, vai lavar nossas almas e levar as cinzas. Então peguem as bolsas e preparem-se para gastar uma grana. Deem boas-vindas ao palco para os únicos, os inigualáveis reis do sexo de Tampa. Futura noiva. O homem dos seus sonhos. Bleeding through deep black holes. Tarzan! Não vou fazer nada, cara. Ele tá infeliz, hein? Não vou levantar. O que tá pegando aí, hein? Ô, Tarzan! Tarzan! O que a gente faz? Caramba! Mas quantas vezes isso, hein? Ken, o número Sado, encara essa, você consegue? Eu já te falei, não vou fazer esse troço. É muita energia. Mas por que não vai fazer? Energia negativa volta pra gente. Tá. Ela volta. Tá de brincadeira, né? Aí, Rich, o número com o fogo, consegue fazer? Não, eu tenho fobia de fogo, não vai rolar, não. Aí, Tito, qualquer coisa. O número chicano que você tem feito em casa, cara, nada, vai. Eu tô ensaiando uma parada nova, mas... Droga! Pronta ainda. Não tá pronta ainda. Tá bom. A gente tem que fazer alguma coisa. Mike. Não, eu acabei de sair do palco. Eu quero uma ideia. Então entra você, cara. Me dá alguma coisa. Eu não vou subir lá no palco. Qual é? Você quer que eu te dê uma ideia? É claro que eu quero. Espero que você saiba dançar, tá? Olha só, você ainda me deve uma, então vai. Começa a tirar a roupa. Vai andando pra lá, vai. Por que tá olhando pro Dallas? Não, olha pra elas. Vai, começa, cara. Isso aí, perfeito, isso aí, maravilha. Vai. Aê, isso aí. Vocês tiraram a virgindade dele essa noite, hein? Sabem do que é a hora agora? Hora da cadeira quente. Sabem o que significa? A orgia acabou, hein? É hora de ficar com o homem dos seus sonhos. Cinco a dança. Sobe aí. Não se acanhe. É isso aí. Bem-vindo ao nosso clube, Kid. Todo mundo. Na fila. Isso. Cara, eu quase caí. Quem é que é o bem dotado agora, hein? Esse é o Kid! Cadê ele? Cadê o Kid? Olhem só o gostosão aí, irmão! Quanto é pra fulina, né? Vê se comprou umas cuecas novas, hein? Você foi lá, beijou a menina e pum! Pra soltar dinheiro do cara! Esse é o cara! Olha só pra ele! Nunca beija as gatas, Kid! É a regra básica do stripper! É isso aí! Toma cuidado com a Hermes, hein? Fique esperto! Tem isso também! Mas essa noite você se arriscou e valeu a pena! Tá legal, eu gostei! Deu muito certo, hein? Eu tô com a sua grana. Essa grana não é minha, cara. Essa grana é sua. Sério? Cada um fica com a grana que ganha no palco. E mais 50 que eu te devo, tá? Escuta, se prepara pro trampo, hein? Não vai ser fácil assim sempre. Sim, senhor. Deu muito certo. Ken, mandou bem no robô, hein? Cara, foi muito legal. Então, as nossas convidadas querem encontrar com a gente, beleza? Foi tipo 25% dança, 50% marketing. Quê? O Mike mandou muito bem. Ah, é? E você esqueceu dos 25% de genialidade. Genial. É, olha aqui. Quanto a gente faturou? Pouco menos de 2.500. Uns 400 a mais do que na semana passada. Tá mal, hein? A minha parte da porta. Sim, senhor. Foi um lance perigoso esse seu essa noite de botar o garoto no palco assim, viu? É, mas até que deu certo. É. Não sabia se daria até ele entrar no palco. Ele foi bem. É. E qual é a dele? Eu não sei. Eu conheci ele na obra hoje. Encontrei com ele aí fora. Você tá vendo aquelas duas gatinhas ali? Tá vendo? Ficaram louquinhas por ele. Aí eu pensei em trazer ele pra cá. É, foi uma boa sacada. Talvez ele leve jeito, viu? Ele é jovem, bonito. Só que ele não dança nada. É, não sabe dançar, mas a gente pode ensinar. Pode ser bom ter gente nova no grupo. Traz ele amanhã pra ensaiar e a gente vê como ele é. E como é que tá a história de Miami? Miami tá indo bem. Tem uns lances pra resolver com os advogados da imobiliária por lá, mas depois disso vai ser só sinal verde. Precisa de mim pra quê? Eu faço o quê? Só continua fazendo o que tá fazendo. Né? Você tem a cabeça no lugar, é focado, como o irmão mais velho desse grupo. Se continuar assim, vai faturar bem mais do que na porta, eu te garanto isso. Com participação nos lucros, né? Via de mão dupla, baby. Quero ouvir você dizer participação nos lucros. Participação! Você sabe que eu chego lá e eu arraso. Claro que tava gritando! Tava gritando não, elas gritam até hoje. Você sabe disso. Mike, eu tô achando que vamos ser grandes amigos. Beleza. Vamos nessa. Legal. E eu fui pra cima dela. Então ela ficou muito afim de você, né? Muito. Sério? Que legal. Peraí. Fala baixo. Que legal. Bom dia. E aí, maninha? Oi. Oi, esse aqui é o Mike. Oi, você é Mike, bonito, e essa é a Brooke. É Brooke, Mike. Né? É um prazer te conhecer. Oi, tudo bem? Legal. Você é enfermeira? Sou assistente de médico. Cuido da papelada das enfermeiras. Melhor, né? Claro, claro. Nossa, que legal, cara. É daquelas cadeiras retrô. Tipo Wakefield ou Russell Wright. Não, é uma cópia, mas é bem legal. Você comprou onde? Acho que numa loja de cópias. Tá. Como é que conheceu meu irmão? Ele monta telhados comigo, mas eu sou um empreendedor. Eu gerencio alguns negócios. Certo. Tá, legal. Legal. Cadê o café da manhã que o Kid falou? Ele devia estar bebaço, porque eu não preparo porcaria nenhuma de café. Eu não falei em você preparar. Ele disse que você gosta de café da manhã. A gente ia até tomar no caminho, mas aí... Bom, beleza, o papo tá ótimo, mas eu vou ter que ir nessa, tá? Eu vou estar lá fora com o resto dos amantes de café da manhã do mundo. Falou, Kid. A dança do virgem daquela noite? Esquece, acabou. Só se perde a virgindade uma vez. Agora escuta, quando você tava no palco, dava uma merda, tá legal? Mas rolou um lance quando desceu e foi pra cima daquela gata. Tá legal? Eu vou te mostrar o que fazer depois, mas agora vamos pro básico. Tira a roupa aí. Mas agora? É, agora mesmo. Pode tirar. Tira a roupa toda. Vai. Vai, cara. Tira logo. Peraí. Não. O que é isso? O que você tá fazendo? O que foi? É um garoto de 12 anos num vestiário? Não. Eu... O que você tá fazendo, então? Eu tô tirando a minha roupa. Tá tirando a roupa como um garoto de 12 anos num vestiário. Mas você não é um garoto de 12 anos num vestiário. Você é o cara. No palco, milhares de mulheres. Olhos em você. Você é a visão delas. Então o que você faz? Você não tira a roupa de qualquer jeito, né? Tem que fazer valer. Você anda. Você manda. Olha em volta. Você atiça. Você seduz. Olha para elas, mas não fixa o olhar em nenhuma delas. Precisa acreditar que está dentro de cada uma delas. E quando chegar a hora, você vai saber. Pum! Enfia. Fazer isso assim é como acertar o ponto G todas as vezes. Agora vai lá e se mexe. Se liga aí. Isso não é só strip. Você está realizando as fantasias mais selvagens de cada uma delas, tá legal? Você é o marido que elas nunca tiveram. É o cara dos sonhos que nunca apareceu. Você é o sexo casual. Você é aquela transa gostosa que elas vão ter hoje com você no palco e ainda vão voltar pro marido e não vão ter problemas porque você tornou isso legal. Você é a liberação. Manda. Quem tem o pinto, você tem. Elas não. Vem pra cá. Mexe devagar. Gira. Se concentra, cara. Gira. Faz valer a pena. Não é hora pra piadinha de gay, viu? A parada é grana. Vai girando. Gira. Vai mexendo. Respira. Beleza. Calma, cascavel. No três, enfia com tudo. Um, dois, três, enfia! Esse é o gancho, garoto. É esse o gancho. É disso que eu tô falando. Tá bom? Você consegue. Eu sei que consegue. Eu consigo. Agora respira. E transa com esse espelho pra valer. Legal. A gente vai ter o Kid no palco principal, cara. Que maravilha. Tá pronto? Quê? O Dallas deu ok pra comprar as suas roupas. E aí, você tá pronto? Tô. Por que essa cara de medo? Eu não tô com medo. Já perdeu sua virgindade, tá bom? Tem que fazer agora é o seguinte. Fica bom nisso. Tem que arrumar uma coisa com a bandeira dos Estados Unidos pro 4 de julho. Pera aí. Vem aqui. Ai, não tem nada atrás. É assim mesmo. É uma tanga. Que parada é essa aqui? Meias de elefante. Fica longe disso. Você é lance do Dallas. Não vai querer se parecer com ele na primeira noite no palco, vai. E qual é a do Dallas? Ele é um cara legal? É. O Dallas é... Sei lá, o Dallas é o Dallas. Foi legal ele me deixar entrar. É, foi. Foi legal, sim. Ele ter deixado você entrar. Olha, a gente acha que você leva jeito. Não tenho certeza pra quê ainda, mas... Você tem que melhorar muito, viu? Então, não sai do outro serviço ainda, não. O que, que foi? Eu quero falar com você, cara. Sai daí logo, vai. Sai, Adam. Já tô indo, maninha. Peraí. Só um segundo. Adam, eu preciso falar com você. Falar do quê? Eu quero falar sobre essa caixa. Olha, eu quero falar com você sobre droga, o que tem aqui. Essas merda. Botas, tangas, caps de marinheiro, meia tubo. Eu nem sei. Olha, eu não é, sei pro isso. Trabalho. Pro trabalho? É, meu trabalho. Adam, não minta pra mim. Qual é? Eu sou sua irmã, eu te amo, não vou te julgar. Você é meu irmão. Olha, por favor, sai daí pra gente poder conversar, tá? Escuta, eu não ligo pras suas preferências, que papo tá bom? É esse? Olha, eu só quero falar com você sobre... Olha, peraí, não é o que tá aparecendo, não. Eu posso explicar pra você. Essa é a minha Gillette? É. Você tá raspando as pernas? É, eu tô raspando as minhas pernas. Por que tá raspando as pernas? É pro trabalho, já falei. Como assim é pro trabalho? Que porcaria de trabalho é esse? Ah, Com licença, moça, vai ter que sair daqui, porque essa é a sessão de quem adora café da manhã, então você tem que sair. Oi, Mike. Oi. Oi. Empreendedor stripper ou stripper empreendedor? Qualquer um. Tanto faz. Veio aqui mesmo pra ver o seu irmão, é? Não, eu esperava que fosse uma piada. É uma piada engraçada. É bom você cuidar bem dele, Mike. Tá bom, mamãe. Eu vou cuidar dele, mas você devia ficar. Legal, legal. Uma salva de palmas pro Kid, hã? Bem, tem uma bela arma, isso aí. O próximo artista que vai se apresentar é o único no gênero, gatas. Eu vi esse jovem andando pelas ruas há uns 6 anos e eu soube que tinha que trazer ele pra cá. Trazer ele pra cá e mostrar o talento dele pro universo. E esta noite... ele vai estar aqui neste palco para que vejam com seus próprios olhos. Nosso número principal único e inigualável. O astro do show, senhor Magic Mike. A sua irmã hoje? Se eu vi a minha irmã? É? Como assim? Sua irmã estava lá. Ela não estava lá? Claro que estava. Durante a sua dança. Peraí, você falou com a minha irmã? Eu falei enquanto você simulava sexo com a garota no palco, cara. A minha irmã me viu dançando. Viu? A gente riu bastante. Riu muito da sua dança. Eu não acredito. Que merda. Ela não parecia muito feliz. Você convidou ela? Eu contei o lance pra ela, mas não achei que ela iria lá. Só que ela foi. Eu não sei quanto tempo ela ficou, mas ela parecia P da vida. Sério. Ganhou quanto essa noite? Quanto eu ganhei? É. Uns 230, sei lá. 230 é legal. Ah, falando nisso, eu tenho uma grana pra você. É pela gasolina, essas coisas. Para com isso, cara. Você tá zoando, né? Esquece isso. Guarda esse dinheiro. Você sempre me dá carona. Esquece, beleza. Eu pago minha gasolina, beleza? Tá, mas valeu. Valeu mesmo. Relaxa. Valeu. Valeu. Nossa, colar bonito, hein? É vintage? Ah, não. Não é, não. É, não, não é. A minha irmã comprou pra mim de presente. É, foi isso. Pequenos negócios, tá. Nome seguro. Ah, claro. É Michael Lane. 038-007128. E eu trouxe o dinheiro pra dar de entrada. Tá aí, ó. Tudo bem? Tá bom. Tá certo. Tá legal, muito bem. Parece que nós temos um problema com o crédito, Sr. Lane. Sua pontuação... Ah, eu sei. Bom, na verdade, eu falei com o Sr. Rodrigues na semana passada. E como eu expliquei para ele, os negócios que eu gerencio só lidam com o dinheiro vivo. E ele disse que dispensaria a avaliação de crédito se eu desse uma entrada alta. Ele deve ter anotado aí. Deve estar em algum lugar. Com certeza. Você atualmente é o gerente de uma empresa de acessórios para automóveis. Uhum, isso mesmo. E de uma firma de eventos e uma de telhados. Eu vou te falar, é uma lista muito grande, sério. Uau, você é bem ocupado. É, eu tenho sorte de ser. Então, que taxa vocês oferecem? Existem meios de resolver essas... questões sobre o crédito com tempo, meu Deus, mas... desculpa. Eu nem te falei porque eu tô aqui, né? Desculpa. Olha só, desculpa mesmo. Bom, é isso aqui, eu vou te mostrar. É isso aqui que eu faço, olha, tá vendo? É aqui. Michael Lane, imóveis conceito sob medida. São competitivos os preços, têm baixo custo. Quer dizer, quem quer comprar móveis que caem aos pedaços em um ano? Quando você pode comprar uma coisa feita à mão por um preço bem bacana. Entendeu agora? Entendi. Infelizmente, Sr. Lane, estou de mãos atadas. A companhia tem uma política. Nós não podemos fazer empréstimo para clientes com pontuação abaixo do limite mínimo. Tá, eu posso entender perfeitamente seu ponto de vista, sabe? Você aperta uns botões aí e acha que sabe alguma coisa sobre mim. Eu entendo. Tudo bem. Eu só peço que você faça um acordo comigo. Por favor, pode me ajudar? Olha, nós oferecemos programas especiais para clientes com problemas financeiros, para que eles possam... Desculpa, eu não entendi. Fala de novo. É um programa especial. Problemas financeiros. Eu tô com problemas financeiros. Não. Ah, querida, o que é isso? Escuta, peraí. Não, calma. Tudo bem, olha só. Isso é problema financeiro? Eu acho que não. Um, dois, eu leio os jornais, tá bom? Os únicos que têm problemas são vocês. Júlio. Podia atender a porta. Happy birthday, Mister... Adam, é pra você. Happy birthday... Vai, anda logo, festa na praia, 4 de julho. Bola na cara pra acordar. Anda. Vai. Ah, você vem também. Nem adianta dizer não. Eu vou pra cama. São 7 da manhã. Oh, 7 da manhã. Odeio me divertir. Minha nossa, espero que tenha planos épicos para recusar uma festa na praia. Let's go out and make the road shake. I've got love. and I've got to leave in the morning light. We've got a book to write. Leather bound in my feathered hand, to make you understand, to make you understand, that it's just for now. Aqui, ó. O que eu te falei, hein? Paraíso. É? Paraíso, abandonada numa ilha, com todos os strips da cidade. Como eu pude ter tanta sorte? Meu melhor 4 de julho. Caramba, era exatamente o que eu tava pensando agora há pouco. Eu tô falando sério, é sério. É sério mesmo. Oh, e aí? Oi. Tá fazendo o que aqui? Sabe como é que é fazendo novos amigos? Legal te ver. Legal te ver também. Como é que você tá? Eu tô bem. Essa aqui é a Brooke. Oi. É Brooke, Joana, Joana Oi. Brooke. Oi, prazer é meu. Gostei do biquíni. Ah, obrigada, gostei do seu. É uma tatu? É. O que que tá dizendo? Não dá pra ler. É. Bom, ela só diz, fiz aos 17 anos. Ah, é? Linda. Foi uma loucura. Ah, bom, eu conheço a Joana do clube. Ela veio pra... Ela estudou psicologia e veio pra... Você veio estudar aqui o quê? Análise comportamental. Isso, ficou analisando o nosso comportamento. Legal, sei. Deve ter sido bem esclarecedor, não foi? É, foi sim. Eu vou algumas vezes por semana, se quiser ir com a gente. Então, ela é o irmão do Kid. Quer dizer, irmã do Kid. Irmã, é. É, desculpa. Essa aqui é outra tatu? Ah, é. Você quer beber alguma coisa? Quer beber? Quero, tá, eu quero sim. Eu já volto. Eu vou lá pegar. Espera aí. Espera aí. Essa sua amiga é muito linda, hein? O que foi? Não. Eu não sou chegada em Louros, mas ela é gostosa. Ela não é assim, você confundiu. Ela não é assim, tá bom? Ela... Não tá interessado nela? Eu tô dizendo, ela é diferente. Dizendo que ela é um pouco travada. A gente só vai transar com ela, não levar pra jantar. Isso não vai acontecer. Ela é do tipo que se leva pra jantar. E que eu tô tentando te falar. Ah, ela não é assim. Tá ela bom, gosta... tá bom. Se decidir que quer dividir... Não, e ela mudar não é... de ideia, quiser curtir... Tem meu telefone. Além disso, sabe como eu adoro comer. Tá bom, beleza. Não gosta de colarinho, né? Esqueci. Tá bom. Ai, eu não gosto de tatuagem. Pra mim, eu não gosto. E aí, Dallas? Tá curtindo o sol? Eu comecei a colar na 7ª série só pra me divertir. Terminei o colegial, mas se pudesse fazer tudo de novo, eu nem teria feito colegial. Não, nem ferrando. Então você não acredita em escola? Olha, eu quero que a escola se dane, viu? Quando eu tiver um filho, eu vou pôr ele na frente da TV e fazer ele ver Mad Money o dia todo. E ensinar sobre a Bolsa de Valores e fazer ele entrar na Ameritrade. Lances assim. Eu garanto que quando ele tiver 18 anos, o moleque vai estar nadando em dinheiro. Pode crer. Não. Quer saber? Eu não sei por que mais gente não faz isso, sabe? Do ponto de vista do investimento. Bom, essa é a situação do país. Os Estados Unidos. As pessoas são boas. Uau. Eu espero conhecer seus filhos um dia. Ah, sem problema. Vem me visitar numa das minhas 3 lindas casas. Se você quiser, eu posso conseguir o telefone do Dallas pra você. Sabe, ele tá abrindo um negócio de coaching. Eu acho que você pode se beneficiar, sabe, como pessoa. Sério? É, eu saquei o lance entre vocês dois. Foi tipo uma alquimia. É sério, o que foi? Tá rindo? Ai, não. Você também percebeu? Eu... Você percebeu? Como seriam os filhos dele? Correriam pela casa com fraldas, com desenhos de cascavéis, imagina? Ah, não. Não. Às vezes eu acho que ele só fala besteira, então não se irrita não, tá? Ah, não, eu não me irritei, não. Eu só tô tentando compreender o Adam nesse lance todo, sabe? Eu sei, eu também não sei como eu me encaixo nesse grupo. Não, você... Quando você tá no palco, faz muito sentido, sabe? O modo como você dança e como as mulheres... Ah, então tem alguém aqui que ficou pro show, hein? Puxa vida. É bom saber. É. A sensação... Deve ser uma sensação muito louca estar no palco daquele jeito, sabe? Porque faz isso há tanto tempo. Com o Adam diferente, ele tinha... Por quê? Ele tinha uma bolsa de estudos de futebol. Sabe, há um ano atrás, ele arruinou isso, trocando socos com um técnico. Na primeira hora do primeiro dia, foi difícil. É, ele já me falou disso aí. É. Então, eu só tô tentando entender. Por que striptease? Porque é fácil. Como assim é fácil? Como? Quer a opinião de um stripper, sabe? Quero. Tá pronto? Tô. Ele tem 19 anos. Tem mulheres, dinheiro, tá curtindo? Pode ser. É, pode ser. Eu cuido dele. Beleza? Tá bom. Vai ao show hoje à noite? Não. Você falou. Não. Você falou que gostou do show agora há pouco. Você acabou de falar isso aí. Não significa que eu vou de novo. Não, não vou lá. Eu já vi. Não, você falou sim. Não, não, eu já vi demais. Você mentiu pra mim. Não menti. Não, não, não, cara. Ah, ele só... Ele fez isso sozinho, tá? Eu Oi, só Mike. Trouxe ele pra casa. Vai. Oi, irmãozinho. É, obrigada. Então, ele tá muito louco. É. E aí, cara? Beleza? Então, tá. Ô, Kid, te vejo depois, tá? Ele é o Paul. É? Ele... O quê? Nossa, ele é alto. Pensei que ele fosse gordo. Ai, para com eu isso. Eu só tô falando, eu já tô indo embora, vai já tô indo. Embora, já tá chega, bom, vai. obrigada, viu? Valeu. É, eu falei que ia tomar conta dele, não falei? Então. É, se cuida, tá? Pode deixar. Joana. Então, você não me falou como você está indo lá na escola, hein, Joana? Tá indo bem. Tá indo bem. O que você estava estudando mesmo? Estudos sociais, sociologia... Você disse estudos sociais? Ciências sociais. Acha que eu ainda estou no colégio, é isso? Não, não. Não? Psicologia. Então, quando termina seu curso de psicologia? Ainda faltam 6 semanas para eu me tornar... Sério? É. 6 semanas? Aí estarei diplomada. 6 semanas, pois é. Caramba. Eu sei. As pessoas têm que me pagar agora. Que legal, hein? É mesmo. Eu não vou te pagar, não. Pelo menos não as visitas. Eu ia me sentir mal tirando dinheiro de você. Caramba. Então eu tô ferrado, né? Não tá tão mal assim. E aí, vai abrir um consultório? Nossa, você tá fazendo muitas perguntas, né? Tá um tagarela essa noite. Tagarela? Um tagarela. Tá, então perguntas são proibidas, é isso? Sempre são proibidas. Verdade? Não precisa falar. Só ser bonito. Qual é o seu nome mesmo? Eu não lembro. Seu nome era... Olha, eu já vou, tá bom? Mas eu ligo pra você. Uhum. Uhum. Uhum. Tá bom. É o seguinte, eu tô pensando lá na frente, eu sabe? Sou corretora, isso é divertido agora, mas eu não vou ser jovem bonito pra sempre. Então eu acho que essa ideia do mini shopping é uma boa ideia e pode dar muito certo, sabe? Eu vejo as pessoas por aí, todo mundo se dando bem. Eu até li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um ótimo livro. É, você na leu? Verdade, eu fui a uma convenção. É isso aí, pra Robert. Ver Robert Kawasaki. Kiyosaki. Kiyosaki. É, isso aí, esse é o cara. É. E aí? Legal, legal, legal, gente. Dá pra fazer silêncio um minuto aí? Silêncio! Ei, todo mundo aí! Calem a boca! Rich foi muito sutil. Oh, foi mal aí. Desculpa, Bruno. Beleza, valeu. Bom, eu tenho um anúncio pra fazer. É pra você também, Tarzan. Vem. Saia das sombras, venha pra luz. Eu venho dizendo que esta vai ser uma noite especial faz tempo e agora eu vou dizer por quê. Apesar do furacão que atrapalhou nossa rica tarde de sábado, o Senhor nos abençoou com os reis de Tampa neste verão. Podem dizer amém a isso? Amém! É isso aí, amém! A gente tem falado muito sobre os mercados, esperando o ponto ideal, esperando a hora de fazer nossa jogada e levar nosso show para o mundo. Bom, a partir de 1º de setembro, já não vamos mais ser... os reis do sexo de Tampa. Não, senhor, não, senhora. Nós vamos ser os reis do sexo e de mais de 370 metros quadrados de um imóvel numa área nobre em frente à praia em Miami! Ah, bem dotado. Deixa ele sempre solto, hein? Tito, chama os seus primos cubanos. Hã? Já estão a caminho. Tá pronto pra ser grande? Sim, senhor. Tá pronto pra ser grande? Pode mandar ver. Legal. Tobias, eu tá tô pronto. Pronto pra ficar na praia, garotão? Tô pronto. Quem? As donas de casa lá vão amar você. Somos vão abençoados. Vão amar você. Hã? Tarzan? Hã? Sabia que plantaram árvores altas é o bastante pra ir de Tampa a Miami? Hã? Hã? É. Ah, meu astro principal. A lua dá um passo agora, meu irmão. Cara, só um passinho. A gente vai fazer isso mesmo? É sério? Sério mesmo? Claro, cara. Vamos fazer isso. Chegou a nossa hora. Beleza. Beleza. Escuta, cara. Eu nem teria sonhado com isso tudo sem você. Vamos fazer isso junto e a gente vai fazer como sempre disse. 7,5% do lucro total. A gente vai fazer 10%, não é isso? Do que você tá falando? Ah, parabéns, hein, Kid? Valeu, Mike. Aí, escuta. Se você quiser revender comigo, o Mike não tá interessado, mas a gente pode dividir meio a meio. Eu posso fazer valer a pena. É, legal. Bueno, legal. Depois eu falo com você, tá? Quem é ela? Nora. Você não precisa dela na sua vida, não. Joana. Ah, e aí, gata, o que você tá fazendo? Não? Não, não, eu tô... Não, eu tô numa festa aqui, tá muito chato. Eu tô querendo sair daqui, mas eu... Tô pensando em passar aí e te levar um presente. Você tá afim? Posso levar? O quê? Que coisa? Eu tenho uma coisa. Ah, que isso, vai, peraí, ó. Tá bom. Tá bom, tá. Depois eu te ligo. Venha sempre, hein? Esse é o Herman. E aí, Herman? Ele gosta de você. E aí, gente? Tudo certo? E aí, beleza? A gente quer te pedir uma coisa. Legal, é uma graça esse porquinho. Anjos ou demônios? Anjos. Anjos, certo. Se mastigar, o efeito é mais rápido. Você vai adorar essa. É? É. A parada de Miami. O que tá pegando essa noite? Essa tempestade tá uma loucura, né? Você tá linda. Os peitos da minha mulher são demais, né? Quê? Falei que os peitos dela são demais. É. Pode pegar neles. Tá de brincadeira. Não, não tô brincando, não. Pode pegar. Pode sentir, eles são uma delícia. Vem cá. Tá tudo bem. Manda ver, cara. São naturais, eu juro. Aposto que são. Viu? Tudo bem? Por mim, tudo bem, vai. Ela adora isso. Olha, eu amo você pra caramba. Não, cara, eu amo você. Não, você não entendeu. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você mesmo. Você é uma pessoa muito especial, cara. Eu te amo, é sério. Eu amo você. Eu também amo você. Agosto. Ah, cara. Como que é novinho? Não é brinquedo não, viu? Eu aqui. Alô? É, toca a buzina. Ela tá em casa. Ela tá em casa. Brook! Oi. É seu? Isso é meu, caramba. Claro que é. É. É a sua cara. Vem, vem com a gente. Vamos comemorar. Vem. Vem. Vem. Vem aqui. Vem, vem. Tá pensando que eu sou cachorro? Vem. Tá me chamando que nem cachorro? Quem falou isso? Vem com a gente, vai. Vamos lá, vai. Vem logo. Tá legal, eu vi o seu striptease. Isso. Me fale de você como empreendedor. É, Interpeni, na verdade. Ah, é francês, é francês. É. Não, tem o lance dos telhados, eu faço lavagem e polimento de carros, mas o meu objetivo mesmo é um negócio de móveis sob medida. Móveis sob medida? Então você deve ser muito bom com as mãos. Eu não disse isso, mas eu fico feliz de você ter tocado foi nesse ponto. Foi ato falho. É, você é muito inteligente. Eu não quis dizer isso. É, isso. Se você pudesse fazer o que te deixa muito feliz toda manhã... Muito feliz? Fora o dinheiro. Bom, fora o dinheiro, eu acordaria numa praia, em algum lugar, e faria móveis todos os dias. Sério? É? Sério? Sério? Mesas e cadeiras? Não, é tudo, qualquer coisa, mas personalizado, só peças únicas, sabe? Sem essas coisas de cópias baratas que vemos nas cozinhas de algumas pessoas por aí. Eu não tenho um carpinteiro que crie móveis para mim. Ah, agora você tem. Tá bom. Então você já abriu um negócio? Eu vou abrir, assim que o banco oferecer mais taxas e empréstimos melhores. Aí eu tô economizando, sabe, sei lá, 8 anos. Por que acho que eu faço esses trabalhos idiotas aí? E o striptease, bom, já economizei sei lá quanto, 13 mil, por aí. E um dia vai acontecer. Nossa, 13? São muitas notas de 1. Tem umas de 5 aí pra mim, eu quero... Ah, e alguma de 20. Não vai querer saber o que eu faço pra ganhar uma de 20. É melhor eu nem saber. Ah, é só beber isso aqui que eu te mostro o que eu faço pra ganhar uma de 20. Você quer ver? E esse papo de Miami? Hã? Eu não gostei. Não, não fica brava. Eu não tô brava. Eu não quero dizer pra ele o que fazer. Eu só não gostei disso. Olha, eu só quero esclarecer só uma coisa. Você seguiu meu conselho. Sobre o quê? Sobre não dizer a ele o que fazer? Não, eu não tenho escolha. Você não tem. Eu só tô falando que eu acho que foi uma coisa que eu disse pra você. Que foi? Que é o crédito? A gente tá brigando? É nossa primeira briga, hein? Chega, vai, eu quero fazer as pazes. Ah, não. Eu não quero brigar com você. Não, olha só essa cara. Eu não quero ficar assim com você. Vocês vão se divertir muito lá. Olha, você não esquece das pessoas normais, tá? Sabe, aquelas que vivem durante o dia. As que não são vampiras. Tá bom, tá bom. Não é vampira, né? Não, não sou uma vampira. Então eu tô vendo que não vai dar certo mesmo. É. Não vai, não. Gosta de vampiras? É, tem uma quedinha. E aí, vamos sair um dia pra comer? É, comer qualquer coisa. Como assim? Tipo encontro? Não, eu não tô te cantando. Só quero sair um pouco com você. Eu não sei. Por quê? É por causa do cara que mudou pra Orlando? Paul. É. Sabe, Paul. A gente tá vendo como é que fica. Como fica? Vai querer opinar sobre isso também? Não. Olha só. Eu não faço sexo casual com os amigos strippers do meu irmão. Não, peraí. Então... Quem falou de sexo aqui? Eu tava falando de conversar, de ser amigo. Só isso. Nada demais. Se quiser falar comigo, minha porta tá sempre aberta. Beleza. Tá dando em cima da minha irmã? Não. Tá, mas se eu tivesse? O que você ia fazer? Fala aí. E aí? Foi? Eu nada. Ela. Ah, meu Deus. Vamos tomar só mais uma. Só mais uma. Olha, eu até queria, mas não vai dar. Eu tava com uma apresentação numa irmandade chamada Capa. Daqui a meia hora. Uma irmandade? São 500 pratas. Pra gente se esfregar. Ah, é bem assim, olha só. Ó, gostosa. Não, já entendi o que você tá rolando, não. Vou fazer gostoso. Vou fazer gostoso. Vocês... Não fica vocês bravo. São muito... Olha, divirtam-se, tá? Divirtam-se. A gente não pode brigar aqui, maninha. Tá bom? Tem que parar aqui. De brigar. Arruma um jeito pra voltar, eu tô com a chave. Brooke, você não tá com a chave. A droga, ela tá com a chave. Eu tô com a chave. Ela tá com a chave do carro, cara. E agora? Boa noite. Boa noite. Você mora aqui? Moro. É? Qual o seu nome? É Kim. Kim, pode ir para trás, por favor. Estamos recebendo queixas de barulho e menores bebendo. Senhores, todos têm 21 aqui? Vou ter que checar os documentos, infelizmente. Pode me acompanhar aqui, por favor? Moças, todas têm 21 anos aqui? Sim. É? Ela com certeza não tem 21. Sinto muito. Quando é seu aniversário? É 20 de maio de 1900 e... 1900, né? Foi o que eu pensei. Põe as suas mãos na parede, todas sentadas. Vamos ficar aqui um tempo. Afaste as pernas para mim, moça. Você não tem nada que possa me espetar, tem? Não. Ótimo. Porque eu tenho. Não sei. Ele deu alguma coisa pra ela. Vem. Ei! Você deu alguma droga pra minha namorada? Não. Eu disse, você deu alguma droga pra minha namorada? Palhaço, cai fora. Tá legal. Por favor. O quê? Sai! Vambora! Sai da frente! Sai, seu otário! Sai! Vem! Vambora! Vem! Vem logo! Vem! O que você vai fazer, cara? Dá aquela parada para os garotos que você nem conhece, é louco! Sorte sua que a gente foi embora de lá! Que merda! Maria. Minha mochila tá lá, a gente vai ter que voltar. Esquece sua mochila, eu não quero saber da sua mochila. Não tá entendendo, deixei a parada lá. Esquece a parada lá, vai ter que segurar essa agora. O Tobias me deu a parada porque a gente ia vender pra faturar uma grana, Mike. A gente tem que voltar lá agora. Por que tá pegando isso com o Tobias, cara? Por que? Me fala. Quantas foram? Eu sei lá, cara, tipo umas 100. Tipo umas 100? Como 100? E se for 1000? Você vai ter que pagar por cada uma delas, entendeu? Vou pagar nada. Como assim? Parece. Como assim não vai pagar? Eu consegui participação, meu irmão. O quê? O Dallas me deu um percentual em Miami. Eu tô me lixando pra esses 1000. Quem tá se importando com isso? Caramba, aquilo foi uma doideira. Caramba. Peraí. Vai me largar aqui? Não, relaxa. Oh, nossa! O que você tá fazendo aqui? Oi. Eu achei que tivesse ido embora daqui pra cima. É, eu decidi ficar aqui na cidade. Que legal. E aí, cara, Mike? Ryan. Prazer. Prazer é meu. Prazer. Ryan, ele é o meu noivo. Noivo? É, você tá zoando com a minha cara, né? Olha, eu vou no banheiro. Não. Não. Parece que vocês têm bastante coisas pra conversar. E tá na hora de eu ir me olhar no espelho. Tem certeza? Fica aí, cara. Falou, não, cara. Valeu. Beleza. Até mais. Ah, tá bom. Ah, tudo bem. Beleza. Tudo bem. É, eu não tô exatamente... Não, beleza. É. Foi bom ver você. Olhem só o que o gato trouxe pra cá. O que aconteceu? É, não foi nada demais. A gente só entrou numa furada e foi mal. Era uma furada? Foi mal? É só o que tem a dizer? Sei lá, quer falar disso agora? Pelo jeito não recebeu. É, desculpa, esqueci de pedir a grana enquanto jogavam garrafas de cerveja nas nossas cabeças. Sabe, minha reputação não precisava disso antes do nosso grande lance, mãe. Como é que é? A gente está acabando com a sua reputação. Até onde eu sei, é graças à reputação do Kid e minha que você vai poder ter o grande lance, não é? O que você disse? Você está bem pertinho aí, você não é surdo, você ouviu. É melhor você se cuidar, velho amigo. Ninguém anda sobre as águas no meu grupo. Exceto você, talvez. Velho amigo. Ah. O que você está pensando? Mordendo a mão de quem te alimenta, cachorrão? Você não me alimenta, Dallas. Porque eu posso sair por aquela porta agora mesmo e ganhar muito mais que 7,5%. Desculpa, que antes era 10%. Mas não vai. Não saiu e não vai. Ah, não. Porque você não pode. Eu não posso, beleza. Então você precisa lidar com o que tem. O que está pegando? Sabe o pacote que você me deu? Olha pra isso. Já era. Que ótimo. Você perdeu, Kid? Não, não. Já era mesmo. Já era uma ova. Foi mal aí, cara. Foi mal caramba, cara. Você tem que dar um jeito nisso. Você tem que dar um jeito. A gente vai dar um jeito nisso, tá? A gente vai dar um jeito nada. Você vai dar um jeito nisso. Olha só, não enche o saco. Ser mais antigo não significa nada. Você vale a grana que sai das bolsas delas. E você sabe disso melhor do que ninguém. Quer uma porcentagem maior? Cria alguma coisa nova, cara. Não tá ficando mais jovem. O que você tá fazendo? Preciso que faça o número do marinheiro hoje. Tenho 4 mesas de esposas de marinheiros perto do palco. Vai não, se trocar. Não. Eu vou seguir o seu conselho. Vou fazer um número novo. Para ter uma participação nos lucros. Manda aquela do astronauta. Bom, se liga só. Eu conheci um cara e ele andava com um bando de astronautas. Deixou a mulherada enlouquecida, é, Mike. Mandou bem, cara. Então, ele conheceu todos os astronautas russos. Nossa próxima atração já está vindo, hein? Os vivos e ele é Tito. Ele veio de um país chamado Porto Rico. A gente vai precisar da ajuda de vocês para chamar ele aqui, hein? Eu sei, o astronauta. Ele é o segundo. Vamos lá, mulherada. Pensa só nisso. Quer dizer, vamos chamar o Tito? Só vão falar. A gente vai ficar muito louco hoje. Hã? Vamos levantar. Vai, vai, vai. Tell me to my prison. Eu tô indo, espera aí. Oi. Oi. Se divertiu ontem à noite? Hã? Se divertiu ontem à noite? Sim, o que você quer? O Adam tá aqui? Ele deixou umas mensagens com uma voz estranha, parecia um pouco confuso, não consegui falar com ele. Uhum. Ei, ele tá aqui. Tá bom, legal. Cadê ele? Ah, deve estar lá em cima. Ah, tem alguém com ele aí, hein? Eu chamo ele. Aí, Kit. Adam. Peraí, deixa eu ver. Adam. Peraí, calma. Brooks, calma. Adam, deixa eu falar com ele. Acorda. Brooks, espera um pouquinho. Adam, ele tá bem, ele tá respirando. Mas o que foi que ele tomou? Peraí, calma aí. Mas vem o que aqui. Foi que ele tomou, Adam? Acorda. Não, tá tudo. Ele tá respirando, vem aqui. O que você fez com o meu irmão? Acorda. Ô, Brooks, sai daí, Brooks. Não faz isso, não. Brooks, acorda. Não, sai. O que foi que ele tomou? Vem aqui, calma, relaxa. Calma, o que é isso? Tá louca? Calma, relaxa. A gente só bebeu um pouquinho. Não, está tudo bem. Relaxa, calma. Não, cala a boca. Cala essa boca. Tá bom, tá bom. Cala a boca, Mike. Olha, eu saco você, tá bom? Eu saco você. Você acha que tem tudo sob controle, mas você não tem. Tá, escuta, olha, relaxa um pouquinho. Você tá agindo como uma louca, calma. Eu sei que ele é seu irmão. Você calma. É um super mentiroso de 30 anos. Beleza, então, você não acha melhor você ir embora daqui? Pode deixar, tá? Eu tô indo. Beleza. Eu tô indo embora. Adam, acorda. Adam, acorda. Calma. Ô, Brooke. Adam, a gente tem que sair daqui. Adam. Escuta, Adam. Deixa eu te ajudar. Ele é meu irmão. Espera, calma. Tudo bem, calma. Mantenha calma. O que, que é isso? Não. Espera, para, para. Eu não aguento mais isso, Adam. Você me ouviu? Precisa quebrar tudo não, hein? Desgraçado! Não, não! Solta! Sai de cima do cara! Sai! Solta! Solta aí! Desculpa, amigo. Desculpa! Desculpa! Entra na minha casa, quebra tudo, cara! Eu Você tá louco? O que é isso celular. Aqui? Eu tentei ligar! Ligar, cara? Pra quê? Você tá fazendo o que na minha casa? Escuta, eu falei pra não quebrarem nada, mas não trabalham pra mim, não trabalham pra mim. Aí adiantou muito isso, né? Tô vendo. Olha, cara, desculpa. A gente tá atrás do Kid, tá? A gente tá atrás dele. É você que trouxe eles aqui? Olha... Por que tô atrás dele? Ele atrasou o pagamento, tá bom? E como pode ver, o prazo venceu hoje. Tá, são 100, não são? Não são 100, ele pode pagar. Isso vai dar 1000, ele pode pagar vocês. Não. Foi isso que ele te disse, 100? Foi um pacote, homem. Um pacote inteiro. Tá, ele tá... Ele tá devendo quanto? 10 mil. O quê? 10 mil. Como? Escuta, mil? Não sei se ele perdeu ou se ele tá de sacanagem. Mas não importa mais, cara. Não importa. Tá? Olha só. E se eu der, sei lá, der meu carro pra eles passar um cheque, sei lá, cara, até ele poder resolver isso aí? Sei lá, eu não sei. Eu não sei. Qual é, primo? Os caras com quem eu ando... Eles não querem saber de papel, cara. Tu sabes? Sabe, primo? Posso falar com eles e tentar conseguir mais um dia. O que vai adiantar mais um dia? Se ele não tem a grana? Aí, olha, eu odeio ver você fazendo isso. Só não dá mais essa parada pra ele vender, beleza? Não, tudo bem, mas ele tá agindo feito um moleque. Um de nós dois devia falar com ele. Já fizeram bastante, não acha? Tá. Deixa que eu falo com ele. E aí? Eu tô procurando o Adam, ele não atende o celular, ele tá bem? É, ele tá bem. Quer dizer, ele não mora mais aqui. E ele tá onde? Eu não sei direito, acho que ele tá com a Nora. Tá, beleza, se você encontrar com ele, fala que eu tô querendo falar com ele, tá? Ah, isso aqui, olha, tá uma palhaçada, né? Fala sério. Não tá? É assim que vai terminar tudo isso? É isso que você quer? Fala sério. Bom, eu já disse tudo o que eu tinha para dizer. Eu também tinha muito para dizer. E se eu disser alguma coisa que vai mudar alguma coisa? Claro, você não deixou eu falar, então agora eu vou falar. Desculpa, desculpa eu ter estragado tudo. Eu não tive a intenção. Eu não queria estragar tudo. Eu sei que eu prometi que eu ia cuidar dele e eu não cuidei. Então eu sinto muito por isso. Ele é a última pessoa que eu... Eu acredito em você. E eu sei que, no fundo, você é uma boa pessoa. E o Adam, ele... Ele fazia o que dava na telha dele. É que o seu estilo de vida não dá pra mim. Ah, não dá pra você? Só que eu não sou o meu estilo de vida. É isso que você pensa? É isso que... Bom, eu falei... Quem tá aqui agora sou eu, é o Magic Mike falando com você bem aqui na sua frente. Eu não sou o que eu faço lá no meu serviço, não é quem, eu não sou assim, você sabe disso, eu já falei pra você quem eu sou, já falei tudo pra você, só que você não ouve. Por isso eu quero ir pra Miami, porque eu não quero ser um stripper de 40 anos, eu quero ter alguma coisa, eu quero de verdade. Durante todo esse tempo, eu tentei. Só que você não acredita em nada que eu falo. Você não me ouve. Você não acredita em nada do que eu falo. Não é isso? Eu tô errado? Mike, eu acho que a pergunta é se você acredita. Eu só acho que Miami vai ser uma versão maior e pior disso. Mas boa sorte pra você. Se acredita nisso, boa sorte. E pro Adam também. Mas eu vou ficar aqui. Oi. Eu queria te agradecer. Pelo dinheiro. Eu sei o que significava para você. Ainda mais por causa do negócio de móveis que você quer fazer. Eu vou te devolver cada centavo. Você pode ter certeza disso. Tá bom. A gente vai olhar para trás daqui a 20 anos. Você vai estar morto, é provável, mas eu vou poder olhar para trás daqui a 20 anos para tudo isso que nós dois fizemos juntos. Caramba! Olha onde eu estava há 3 meses. Há 3 meses. E olha onde eu estou agora. Eu nem sei como eu posso te agradecer. Quer saber? Eu não era nada. E agora eu tenho dinheiro, posso transar com quem eu quiser. Sou um cara livre, graças a você. E eu estou curtindo muito a vida. A gente vai curtir muito a vida lá em Miami. Então dá pra você sorrir. Dá pra você olhar pra mim. Só quero te falar mais uma coisa. Um brinde ao meu melhor amigo. A um cara que me deu muito mais do que eu poderia pensar em pedir nessa vida. E é um futuro brilhante pra gente. Ladies of Tampa. For the first time that you ever walked into my life, in oh so many ways you all became my wife. history I'm telling you. Ladies of Tampa. Even though we gotta go, there's one thing you gotta know. Ain't no matter how much you love me for sure. Pelo menos pra alguma coisa, né? O negócio é malhar e ficar com o braço grandão. Seu João, bom amigo Andy. E as tadias lá do restaurante. É, aí, galera, tem uma ideia. Pode crer. Tem que ter diversão, né, 3. Cara? Peraí. É isso aí. Vamos nessa. Esse bracinho. Bom voltar pro strip. É, pode crer. Nossa! Legal, prontos pra curtir um pouco e faturar? É isso aí. Hã? É, vamos com tudo, baby. Cadê o Mike? Olha isso aqui, Tarzan. Foi embora. Que é isso? Mike! Ah, ele foi no banheiro, já tá voltando. O Mike foi embora. Como assim foi embora? Achei que tinha ido no banheiro, mas ele saiu pelos fundos. Ô, Mike, anda logo! É a gente agora! Ele já volta, cara. Tá legal. Vem aqui. Pronto pra ser o cara? Eu tava esperando. Pronto pra ser o cara? Tô pronto, sim. Tô esperando por isso há muito tempo. É com você, vem aqui. Vai começar agora, vamos fazer valer, hein? Até o final, vamos lá. O Kid tá dentro, o Mike tá fora. Vamos levar esse número até Miami. Vamos lá. Muito bem, gatas. Nós sabemos que incendiamos. Nós temos fogo. Agora eu preciso fazer chover. Vocês conseguem fazer chover? Conseguem fazer chover? Uma salva de palmas pela última vez neste palco. os únicos, os inigualáveis, os reis do sexo de Tampa. Oi, você tá fazendo aqui? Eu... Não devia estar no show? Eu posso entrar? Eu... quero falar com você. Tá. Pode entrar. Eu só passei aqui para te dizer que... Olha, eu... Mike, antes de dizer qualquer coisa, eu preciso que saiba que quando você veio aqui de manhã, o Adam não tinha me contado o que você fez por ele. E que foi muito, muito dinheiro mesmo. E não precisava ter feito isso. Tá, mas eu não fiz isso por ele. E eu não vim aqui para falar disso. Eu só... Olha, eu não vou mais para Miami. Sério? É, você estava certa. Para mim, acabou. E aí? O que vai fazer? Ah, eu não sei. Eu vou precisar de um novo plano. Você quer comer alguma coisa e falar sobre isso? Vai ser tipo um encontro? Bom, é... É o que o Paul ia falar, não é? O Paul não pode dizer nada, porque eu terminei com ele. Ele não gostava de café da manhã? Não tanto quanto eu. Puxa, isso é muito bom. Nesse caso, eu vou gostar muito de tomar café da manhã. Tá bom. Tá, vamos comer alguma coisa. Só que... Eu só vou num lugar, é o meu preferido, tem as melhores omeletes. E eles sabem o que eu peço, e quando eu entro a comida já está bem na minha mesa. Você vai gostar de lá, sabe, tem waffles para você, panquecas, o que quiser. Nossa, eu adoro panqueca. O problema é que só abre às 6 da manhã. Então, é só daqui às 7 horas. É. E o que a gente faz com essas 7 horas? Numa distribuição, Imagem Filmes. Takes me, baby, to show how much you mean to me. And I guess it's just the woman in you that brings out the man in me. Magic Mike, versão brasileira, RCS, São Paulo.